O que O me que me faz faz tomar tomar conta conta da da vida? vida? A noite caiu e a chuva retirou os perdidos dos abrigos. A noite caiu e a chuva retirou os perdidos dos abrigos. Já pensei em desistir, mas preferi fazer uma trilha e tentar mais uma vez. Subimos no telhado para contar histórias de terror e tocar músicas para os nossos piolhos, para depois adormecer. É uma sede, é como um vício que me faz tomar conta da vida. É que eu acho que podemos ser felizes. Saber falar sobre o que você sente, as pessoas risonhas, as pessoas não percebem aqueles que choram, sem se preocupar com a própria vida. O sonho é esse. O sonho é esse. O sonho é esse.